saudade eu ouvir sua voz. Tô sentindo saudade de falar de nós. Ainda sinto o cheiro do seu perfume. Hoje eu tô. Telefone toca, eu penso que é você. Às vezes quer engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem. Liga, cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Lá fora tá fazendo frio e você nem aí. Cai a madrugada, não consigo dormir, esperando você voltar. Cansei de ficar em casa e parei no bar. Garçom, desce mais um aí. Mande o sinal, Tucano, mande o sinal, caralho, show! Liga a boca, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Mande sinal pra dizer que tá bem. Liga a boca, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Em qualquer rede social. Jameson Aguiar. O telefone toca, eu penso que é você. Às vezes quer engano e eu não quero atender. O que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem. Cala o João, minha Bahia. Joga lá em cima, manda o sinal, vê. Lá fora tá fazendo frio. Esperando você voltar. Cansei de ficar em casa e parei no bar. Garçom, desce mais um aí. Esse modão, mande o sinal, minha Bahia, mande o sinal. Vou ligar cobra, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face. Mande o sinal pra dizer que tá bem. Em qualquer rede social. Pega aí, meu. Vamos embora, vai. A sua!